Cai frio, chega e você nem me toca. Não é possível tanto amor ter acabado assim. Espero um beijo seu e você só me vira as costas. Fala de uma vez, oh meu amor, não aumente a minha dor. Você sabe quanto eu quero e quanto eu te desejo. Verdadeiro amor não pode terminar assim. Minha vontade é te agarrar e te roubar um beijo. Tão real o nosso amor, o encanto não quebrou. Saia, me deixa sozinha, chorando. Sai do meu quarto, por favor. Noite cai, o frio chega e você nem me toca. Não é possível tanto amor ter acabado assim. Espero um beijo seu e você só me vira as costas. Fala de uma vez, oh meu amor, não aumente a minha dor. Quanto eu quero e quanto eu te desejo. Um verdadeiro amor não pode terminar assim. Minha vontade é te agarrar e te roubar um beijo. É tão real o nosso amor, o encanto não quebrou. Saia, me deixa. Sai do meu quarto, por favor. Você me desprezou. Abra essa porta, seja criança. Já me cansei de te dizer. Melhor a morte que perder você. Saia, me deixa sozinha, chorando. Sai do meu quarto, por favor. Cai frio, chega e você nem me toca.